Um mundo que nem esse nosso, um país que nem o nosso, onde você vale o que tem. Uma apagação de veneno, doidão o dia inteiro. Vários testando a febre dos irmãos, vai vendo. Se o chicote estrala, se segura, canalha. Certo é certo, o pano rasga pra quem não tem palavra. A corrente tá quebrando, Jão. É quente. Pilantragem, covardia, o tempo mostra pra gente. Coração amargurado, guerreiro solitário. Os filhos do gueto andam muito frustrado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é nós contra nós, que acaba com nós. Olhe ao seu redor, mas olhe com calma, todo mundo injuriado entre a cruz e a espada. Bico sujo delata, leva só na cara. Um boca na boca que cospe 20 balas. Tem uns qualquer na favela que mete uma mala nela, que gela quando pega o pique da guerra. Sempre tem traidor entre os merecedor, mas aí eu vou buscar minha melhora. Falou, pois pro Gui faz uma cota que não compre nada. Resposta é resposta, ainda né, não? Mais quando casa. Ixi. Mulher fala um monte, às vezes é justo. Se acaba o dinheiro, tenho que dar os meus pulos do canal 4 pra lá. Só instigar meu menino, mostrando o Mac Steel, Mac Lanche da Noninho, pra explicar que não dá. Me disse, não é embaçado. Mas por acalma, irmão, não fique desesperado. Com a mente a mil, sem direção, quantos iguais a nós estão buscando a solução? Sei que é difícil ter disposição e fé num lugar onde você vale o que tem, é ou não é? Será que o mais certo é pegar uma quadrada e buscar o conforto pra botar lá em casa? Ou comprar um caramba, uns pano a pampa, viver de aparência na Gonzolândia, ou trabalhar a vida inteira por 300 conto, envelhecer, ver os filhos crescer em dois cômodos, sabendo que seu pai e sua mãe já se foi, e você não pôde dar uma casa pros dois? O certo pra você pode não ser pra mim, mas vai na fé, faz a sua reggae e o seu jardim. Se o teste é sofrimento, o povo já é vencedor. Somos náufragos da dor, inundados pelo amor. Em nome da verdade, humildade é uma farsa. Você vale o que tem na terra dos canais. Um pelo poder, dois pela grana. No mundo você vale o que tem. Chorar de fome, moral não vai sustentar. Pelo poder, dois pela grana. Que Deus guarde os irmãos que foram cedo. Guarde os irmãos que foram antes do tempo. Mas será que tem um tempo? Tem uma hora certa pra cada um de nós tirar aqui na terra. É doidão, é complicado essas fitas. Valorize a família, pode não haver outro dia. Me lembro dos que foi sem se despedir, que era uma base do equilíbrio por aqui. O justo se corrompeu, mataram a lealdade. Quem corre pelo certo, quem é quem, você sabe. Passo dificuldade, mas não roubo meu povo. Se for buscar, vou tirar de quem tem tesouro. Oprimi, oprimido, sai dessa, ladrão. Certos procedimentos é sem perdão no mundão. Quem tá pelo certo abomina você. Pede black na quebrada, faz farda chover. Não sou advogado e nem sou juiz. Quem sou eu pra julgar, mas conheço a diretriz. Bandido cabuloso, se vacila, sobe. Certo é certo, homem é até na hora da morte. As tias chorando, os filhos agonizando. Angústia e revolta vai se multiplicando. Saudade transborda, a dor é intensa. Em cada canto tem um coração que lamenta a inocência perdida no primeiro homicídio. Um pai, um irmão que sem dever tomou tiro. Quantos por aqui tem um puta talento? Se decompondo nas drogas, vegetando nos becos. Parado no tempo, tipo abandonado. Sem resgate, sem amigo, sem beijo e abraço. Difícil falar, difícil é entender. Cada mano tem uma história, tem o seu porquê. Antes de puxar o gatilho, põe a mão no seu peito. Aí tem um tic-tac igual o meu do lado esquerdo. Você não é robô, todo homem sente e chora, mesmo sendo um guerreiro de chumbo e pólvora. Ódio e amor se degladia no gueto. Não me importa o momento, todos têm sentimento. Até o Mr. Freeze a serviço do inferno, que julga o ser humano empunhando o martelo. Pera aí, meu pensamento tá sobrecarregando. Batimento cardíaco tá acelerando. Um juramento, um canalha, uma festa, uma arma. O homem vira bicho pra não sangrar na maca. A lei da selva negra é feroz. No debate eu e Deus, e uma pá contra nós. Na hora da verdade preservei meu nome. Se for pra morrer, quero morrer como homem. Pelo poder, dois pela vida. É uma escola, o tempo professor. Tem coisas, mano, que é incalculável valor. Pais, irmãos, amigos, mulher e filho. Pra falar de amor tem que ter estilo. Se não, vira comédia igual muitos da tela. Falso sentimento, tipo novela. Falta sinceridade na palavra no canto. O dinheiro tá matando o lado, mano. Aqui é mais um que corre com a lealdade. Sem fama, sem glória, que incomoda os covardes. Que tem disposição pra ir além se precisar. Se for pela família, pra morrer, pra matar. Não vou abandonar, ser covarde de me jogar, Zé, dê no que der, minha missão é resgatar. A árvore não pode secar sem crescer. A árvore quer ver seu fruto amadurecer. Ninguém quer perder, todos querem ganhar. Mas o tempo me ensinou a administrar. Um dia você perde, no outro é vencedor. Um dia é da caça, o outro do caçador. Sangue bom, assim que é, trutão. Com certeza, quem sou eu, quem é você? Pra ir contra a natureza. Não, não somos nada, o juiz tá no céu. Mas na terra os réu quer roubar seu papel. O jogo é esse, a regra é essa. Antes mesmo de Jesus caminhar sobre a terra. Enquanto ao redor tem uma pá de irmão, que tá livre, leve e solto, sem disposição. Tá cheio de tiozinho puxando carroça, cheia de papelão e alumínio é foda. Não quero ser um senhor que separa da família e se casa com boteco e uma garrafa de pinga. Nem aquele que diz que só tem puta na favela, sem saber que a filha dele é a primeira a abrir as pernas. Zé Povinho é mato, só de olho secando. Tem fulano que busca fama no sangue dos mano. Farda cinza homicida, que puxa e atira. Interrompe a vida de mais um pai de família. Será que só morrendo pra pai encontrar, deixa pra lá, vou caminhar. O que tiver que ser, será. Tem hora que eu paro e fico pensando se um dia vou poder ajudar minha família, meus mano. Será que meu valor vai vir depois do cemitério? Será que os plebeus um dia vão ter seu castelo? O que você viveu, você nunca esquece. O passado não morre, ele apenas adormece. Do canto do pardal, a buchada rosa. Do vento que sopra e te traz boas novas. Do gavião enjaulado, fora do ninho. Da liberdade da pomba, indo e vindo. Palavras verdadeiras valem mais que ouro. Você vale o que tem nesse mundo louco.